E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 92. Eu sou Evaz Júnior e eu estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações, saudações. Com o Yuri Guimarães. Olha aí, como é que tá as coisas aí? Olha aí. Com a Rafa. Olá, pessoas. A Rafa aí que fez falta no último cast. Os dois últimos. Os dois últimos, especialmente o último. Não, ela chegou a vir no anterior. Só que Vi, ela eu saiu nem mais lembro, cedo. cara. É, É verdade, essa é mais cedo. foi o da temporada. Ah, é, eu Temporada sei que mais cedo. É você verdade. veio, falou, ficou até o Maximus aparecer e foi embora. Isso, é verdade. Falei Dororo. E o Luke também tá aqui, olha aí. O Luke tá acordado. Tô com sono. É, mas. Nunca sabemos quando a gente vai escutar um. Isso sou eu respirando, eu tenho problema de respiração. Eu pensei que era um porco, mas tudo bem. Nossa, Porco. Um porco. Eu acho que Me chame não de senhor porco. é isso, legal. Senhor porco. Grande senhor porco. Senhor porco, é excelente. Isso me lembra muito o Gravity Falls, o porco da Mabel. É verdade. Mas... Eu prefiro porco-aranha, Luke. Não. Eu prefiro o porco da Mabel. O Waffles, né? Demorou muito para desviar do podcast. Continua. Enfim, né? Hoje a gente vai falar sobre um dos temas que ganhou a nossa enquete lá de temas que já foram podcast e que vocês gostariam de no, que fosse novo podcast. Esse tema aqui ficou em segundo lugar, mas ele está sendo feito primeiro, porque o tema que ficou em primeiro lugar era a gente assistir um anime. Durante o podcast. E aí faz mais sentido a gente ver isso quando começar a próxima temporada. Então, espera um pouquinho aí para começar a próxima temporada, que aí a gente vê um anime que ninguém viu. E aí a gente vai ver o que vai ser, né? O que vai dar. Enfim. Isso me dá Antes da saudade gente ir pro. do anime. Isso me dá saudades do anime das Joaninhas. Me dá saudade, Ah, cara. eu preferi quando a gente assistiu o primeiro episódio do Lupin. Não, aquele Fica foi mais bem legal. melhor. Realmente foi bem melhor. Enfim, que na verdade, notando que o tema que ganhou é a terceira vez que vai, né? Não é a segunda. Mas antes da gente ir para o tema principal, a gente vai ler comentários da edição passada. Dessa vez só tem um comentário. A Rafa vai ler o comentário da edição passada. Lembrando que se você está ouvindo pela primeira vez e não quer ouvir os comentários, ou se você já ouve sempre e quer pular os comentários, você vai ter o tempo no post, tanto do Netoin, quanto do Anime Coach, quanto do YouTube. Para você poder pular depois que o cai sair. Mas enfim, vai lá, Rafa. Leia o comentário aí. Vamos lá, faz tempo, né, escritora? Faz muito tempo. Tô de volta. Saudações vindas dos mangás para animes ao Kyodai Podcast. A mídia que tanto amamos, quanto odiamos. Duas considerações antes. A primeira, ainda devendo no crossover e ou outro. Que bom que o Yuri leu meu comentário. Faz tempo, hein? Pode Não. ler caso a Rafa não esteja. Se não, fica por Evilásio mesmo. Aí, fez Caraca, agora agora vai lá. dá pra entender porque o Filazo tava cabisbaixo antes do Cadê? podcast, porque ele tava se sentindo pra Curto. trás, porque ele Obrigado, foi professora. chutado pela escritora. Foi largado no último lugar. Se não, foi Evilásio mesmo. E o Carlinho nem foi É que enquadrado, normalmente eu nunca li comentário dela, então ela não me citar é normal. né? Agora, o Evilásio já leu o comentário Não dela e tem ela. ninguém, né, mano, Vlas, né? Tudo bem. É, a falta de alguém manda Evilásio. É inadmissível isso O daí. padrinho nunca, um padrinho nunca gostou de ouvir opiniões alheias. Ai, que Sempre quis dizer isso. horrível. Olha aí, esse é o padrinho. Yuri vai pro Quinto dos Infernos. Continua, continua. Continuando. Essa questão de adaptar mangás em animes sempre esteve numa linha que remeta. É remeta mesmo. Que remeta às adaptações de livros ou quadrinhos para filmes. Ser ou não ser fidedigno, É, modernizar ou na não o verdade, ele escreveu conteúdo. Hã? remeta. É remeta. Não é remeta, remeta. Desculpa. É porque para mim era remete e não remeta, mas tudo bem. Eu não sou tão bom em português assim. Eu acho que era Modernizar. remete o melhor, mas tudo bem. É, Não, acho também que remete seria melhor. acho que remete era melhor, claro, também acho que remete era melhor. Modernizar ou não o conteúdo e o principal. Será que vai manter a essência? Essência tem 3S, que consagrou a obra. É porque ela tá botando ênfase. Não sei. Essência. Que consagrou a obra. O que eu acho chato é que o pessoal fica chiando demais quando o anime anda devagar ou depressa demais. Eu fico. Desculpa. Olha aí. Olha aí a referência. Quando o anime anda muito depressa, principalmente. Quando você vê que principalmente quando fica depressa demais. Eu chio bastante. Olha aí a referência. É porque a pessoa chia muito. Faz todo sentido agora. Agora. Pois a experiência do mesmo fica prejudicada. Devo ter um meio termo. Adapta o necessário e mantenha sua essência. De resto, vai depender das produções, o enfoque que farão. Sabemos que nem sempre acontece sair bem e isso é uma adaptação e não transposição do original. Quanto aos exemplos citados, posso apenas dizer que o único problema que 12 sai. É porque eu não sei Juni. Falar 12 japonês. Juni. Juni, obrigada. Juni sai. Teve pra mim foi a animação. É muito cara de anime de baixo orçamento. Realmente é muito. Vamos só corrigir. Não é muito cara de baixo orçamento. O anime foi de baixo orçamento. Nossa, foi topado baixo orçamento. Não só na animação, como também na parte visual, na parte acústica. Os únicos. Eu acho que o anime gastou mais foi com os temas de abertura e encerramento. Tirando isso, foi tudo aqueles gastos da média pra baixo. Uhum. Pô, mas Juni Sai foi tipo. Foi só tu, Carly, que assistiu também. E a escritora. Aqui do grupo foi só eu. Não, e a escritora. Não, aqui do grupo de podcast só eu, mas dentre os ouvintes que comentam, a escritora aparentemente foi a única que viu o anime também. Eu acho que a Angel Chan também viu, não sei. Ah, Angel Chan também viu, que eu me lembro dela comentando a primeira temporada, é verdade. Quando vi os traços da obra, eu me lembrei de Gakuen Alice, tem resenha aqui no Anicode. Poderia ter sido um pouco melhor, de resto, um bom show de romance. Agora, Jirokusai, se eu me lembro bem, não é da mesma época de Gakuen Alice. Gakuen Alice é um mangá muito antigo. Então o traço ter olho grande, essas coisas assim, é por causa que ele é um traço antigo. Jirokusai é um mangá mais recente, então ele só tem olho grande porque os personagens são novinhos. É só pra dizer que é porque eles têm 12 anos aí, eles precisam ter olho grande. Juni. Não necessariamente é porque remete a uma. É porque assim, se fosse cabeça grande. Porque se fosse cabeça grande e olho pequeno, seria que nem o nosso querido Yakusoku no cabeça grande. Yakusoku no cabeça grande. Yuri, antes que você continue, por favor, repense seus conceitos. Supere essa, cara. Supera, na moral. Supera. Porra, que cara, assim, vocês já pararam pra pensar que esse anime é muito errado se você pensar que. Ele se chama, como é que é? Promessa da Terra do Nunca, que é o meu nome do sítio do Michael Jackson, né? É meio triste isso. Ai, ai. Ai, não! É um matador de crianças, o sítio do Michael Jackson. Eu escondi essa porcaria dessa informação 3 semanas a fio. Pra tu vir soltar agora de boa, assim, de graça. Todo mundo sabe o nome do Neverland, do sítio. Deixa eu só pontuar aqui. Gakuen Alice é de 2002 e Jirokusai é de 2012, são 10 anos de diferença. Então, se você tá achando que os traços são parecidos, é meramente ilustrativo, porque não era pra eles serem parecidos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Semelhança não é mera coincidência. Mas voltando pro comentário, já de exemplos como mangá e anime pode adaptar, tem 2 casos bem interessantes. Capítulo 4 e episódio 5 de FMA. FMA 1 é FMA Brotherhood? Mas é Tokimish. Aventura no Trem. Esse é o Brotherhood, então. Tem suas peculiaridades. No anime, é um caso bem bacana de como usar uma história mais simples e acrescentar elementos ao mesmo. Vide as aparições do Falmon e do Hooks. Mas ao segundo de que... É o Mustang que bota os irmãos Eryx no trem em questão. Se no original já estavam ali e a participação ativa do Hugs os ajudando, pois no original Edio e o Al resolvem tudo sozinhos. O segundo episódio, episódios 1 e 2, episódio 1 e início de Detective Conan, mais exatamente, a entrada dos 3 personagens principais no elenco principal é formada é de forma adiantada no anime e uma participação rápida no episódio especial de TV. O trio Ayumi, Mitsuko e Genta, as crianças, ficam amigas do protagonista quando volta a estudar no primário. No anime, elas entram ainda no primeiro episódio e são inseridas, sabendo que, no mangá, a entrada deles acontece depois dos fatos iniciais da trama. E é curioso que no especial, que recria o começo, mais fiel ao mangá, não era para eles aparecerem, mas a produção não quis deixar eles de fora, e numa cena rápida, eles estão os três jogando futebol no terreno baldio, e é a última cena. Um deles disse que seria legal ter um coleguinha para jogar bola. Oh, meu Deus. Fiquei com o seguinte pensamento. Ah, como ia saber que iam ter mesmo um colega para jogar bola? Tava na cara que isso ia acontecer. Vi de ter visto o início do anime, bela referência. Como amei a cena. E é isso. Até mais. Só queria deixar um docinho aqui para a escritora, que vai ter filme do Detetive Conan aí nessa próxima temporada. Vai ter mais um. Só que, infelizmente, só vai chegar no próximo ano. Então, aguarde esperançosamente, porque talvez próximo ano, ou talvez próximo ano, sair aqui no Brasil. Só no próximo ano sai. Segundo, só o fato de estarem fazendo já deixa a escritora muito feliz, cara. Então, você já deu uma ótima notícia pra ela. Eu acho que é provável que esse ano já saia, tá? Eu acho só ano que vem, Vilas. Esse ano eu acho que é complicado. É porque abril, cara. Abril, abril, acho que daqui pra dezembro deve sair o Blu-ray ou o DVD. Eu acho que só daqui a dezembro. Não, se for pra dezembro é DVD, cara. Versão BD só ano que vem, pode ter certeza. Não sei. Acho que só 2025. 2025 tá de boa, relaxei. Eu acho que 6 meses aí dá um tempo. Mas vai ter. Vai ter. Então vamos para a pauta principal desse podcast. Então, voltando aqui, lembrando sempre que esse podcast pode ou não conter spoilers, escute por sua conta em risco. Então a gente vai recomendar alguns animes hoje. Ficou meio confuso exatamente como é que ia ser, se a gente ia recomendar só para pessoas que não veem anime com... normalmente, né? Frequência. Com certa frequência e tal, que só viu na infância, ou que nunca viu. Ou se a gente ia recomendar para pessoas que poderiam já ver anime e tal. Então acabou que algumas pessoas vão recomendar para os dois, algumas pessoas vão recomendar só para um. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vou começar pelo Luke, porque o Luke tá muito quieto e ele pode dormir a qualquer momento. Então... Será que eu não estou dormindo? Luke, só uma observação. Você é um Pikachu elitista tomando café, cara. Se você tá tomando café, você não deve dormir agora. Você tá tomando café, cara. Adivinha. Mas é que o Pikachu elitista toma tanto café que não faz mais efeito. Ah. Faz sentido. Mas o Pikachu elitista não gosta de café. Desculpe, Luke. Desculpe, o que o Pikachu está tomando, então? Coca-Cola. Coca-Cola, ok. Ele é elitista, é nobre. Maravilhoso. Tá certo, ok. Maravilhoso. Tá bom. o tema do podcast, né? Eu escolhi dois animes. Já que tá confuso, o pessoal não sabe o que fazer. Escolhi para o pessoal que não tem a frequência. O que tem a frequência é um anime menos mainstream, assim, para o pessoal dar uma olhada. Pessoal que não vê animes, eu decidi pegar um anime que tá na Netflix, que aí é um lugar que a maioria das pessoas, né, tem acesso, e fica mais fácil e tudo mais. Só não peguei dublado, porque a minha intenção é a pessoa começar a se acostumar com o fato de ver um anime em japonês. Sim. E acho que pra começar, né, você tem que tirar um pouquinho do preconceito que o anime é loucura. Porque anime é japonês de cueca correndo aí, dando tapa na sua cara. Que é garoto gritando. Garoto gritando, apesar que tem um pouquinho de garoto gritando no negócio que eu vou botar aí. Que eu normalmente eu recomendo filmes para as pessoas que não assistem animes. Porque é algo que eles estão mais acostumados, uma duração que eles estão mais acostumados. É um roteiro fechado, então em uma hora e pouquinho você já vai conseguir consumir tudo do roteiro do anime. E se não gostou, né, é só mais um filme. É um filme que ela não gostou. Vamos tentar de novo, né? E o que eu recomendo é o Wolf Children, do... Qual é o nome do cara? Esqueci o nome do diretor. Do Hosoda. Que é, pra mim, um dos melhores filmes em animação. E não é um filme tão pesado, porque, vou pegar o melhor filme que eu assisti em animação, que é o Túmulo dos Vagalumes, aí a pessoa sai traumatizada, né? Não, a pessoa... Muito irônico, muito irônico, o melhor filme que o Luke viu na vida de anime ser um filme do Ghibli. Tô vendo isso aí, Luke. O filme é do Ghibli? Não, o Túmulo dos Vagalumes é. Mas ele não é do cara lá, né? É, não é do não é do Miyazaki. Não é do Miyazaki. É do Takahata, maravilhoso Takahata. Que é um filme da Ghibli que não parece da Ghibli, porque eu acho... Meu que Deus, é um pronto, parece. O Luke conseguiu a desculpa que queria pra dizer. Ele não tem... Ele não tem cara do Ghibli. Tá, ele não tem visual do Ghibli. Olha aí, ó. Ele não parece um filme da Ghibli. É porque você tá pensando em filme do Miyazaki. E a maioria dos filmes que você olha do Ghibli, todo mundo cita, é do Miyazaki. É verdade. Tudo bem. E os filmes hoje em dia... aquele jogo lá que saiu com o visual da Ghibli tinha o visual do Miyazaki. É verdade, Ni no Kuni, né? Quando você pensa na Ghibli, você pensa no visual dele. É, eu não, mas... Porque você é uma pessoa especial. Você... Obrigado. Especial não, especial. Ele é iluminado. E é um filme que eu adoro, assim. É um filme que eu acho bem... bem interessante, porque ele é dividido em três arcos, né? Tem o arco do romance, da mulher com o rapaz lá da faculdade, que é um homem-lobo, e eu não quero dar muito spoiler do que acontece com o homem-lobo, mas ela é engravida, né? Os dois acabam tendo filhos. O homem-lobo seria um lobisomem? Ele não, porque ele não se transforma na lua cheia, é outro tipo de criatura mítica, ele não é um lobisomem. É que nem o lobo lá do Crepúsculo. Mas porque ele se transforma a qualquer momento que ele quiser. Mas o lobo do Crepúsculo é um lobisomem. Não, mas só que ele se transforma em lobo e homem quando ele quiser. E ele se transforma em lobo, não em lobisomem. Mas peraí. Mas aí no RPG lobisomem, tem lobisomem que se transforma a hora que quiser. Mas aí ele passa por uma transformação dolorosa, ele arranca a própria pele e toda a estrutura óssea dele muda completamente. Nossa, então, RPG. É muito doloroso. É muito doloroso. Demais, RPG. Mas como funciona o filme? Se quer ser lobo ou se quer ser homem? Mas é outra história. Ele vira um lobo-lobo. Ele não vira lobisomem. Ele vira um lobo-lobo, é verdade. É tipo Harry Potter. Não, Harry Potter é lobisomem. É lobisomem. Não, mas não, o Lupin se transforma num lobo. Lobisomem. Assiste Harry Potter. O cachorro, na verdade. Cachorro preto. Lê o livro. O tio do Harry Potter, ele vira um cachorro. Pensei que você ia citar ele. É ele. Mas não. É o cachorro, não o lobo. O Lupin é outro cara. Lupin é o lobisomem. Não, tô confundindo. É o tio do Harry Potter vira um sinistro, que é um cachorro preto. O nome do filho é da puta é Lupin. Você confundiu. Impressionante. Mas o Lupin, quando ele se transforma em lobo, quando se transforma em lobisomem, ele pode ir pra forma de lobo completo. Tá bom, mas vamos lá. O bicho vira um lobisomem louco que bata todo mundo que tá perto dele. Mas vira um lobo. Mas enfim, tem essa primeira parte do romance entre os dois. Aí depois tem a parte da criação dos filhos, né? Que é uma menina mais velha e um menino mais novo, que é introspectivo. E a menina é mais porra louca da cabeça. Sim. E depois tem a parte sobre os filhos mais crescidos e tudo mais. Eles decidindo o que vão fazer da vida. Se eles vão virar realmente lobos ou vão virar uma... vão entrar na sociedade como pessoas. E eu sou apaixonado por esse filme. A mãe, eu acho uma personagem super forte. Tem momentos dali que são de cortar o coração. Por exemplo, tem um momento que o menino fica doente e ela não sabe o que fazer, porque ela tem que decidir se vai para o veterinário ou se vai para um médico normal, e mesmo assim pode ter o perigo de descobrir o que acontece com o filho dela e sei lá o que vai acontecer, né? É uma dúvida real, essa é uma dúvida plausível, realmente. E ela é uma mãe que faz basicamente tudo sozinha, né? Ela pega um livro, ela estuda, ela... preciso aprender sobre agricultura. ela tenta pegar um livro, no livro ela não se ajuda muito, né? E vê o rapaz, os vizinhos para ajudarem ela e tudo mais. Ela vai para uma cidade do interior, cuidar das crianças, e aquele clima de cidade interior que todo mundo se ajuda. É, eu acho um filme maravilhoso, assim, eu acho um filme com um ritmo muito bom, com uma história interessante, que te pega do começo ao fim, e eu só tenho um problema com ele, que foi quando eu apresentei para minha ex-noiva, e ela ficou totalmente chateada com o filme, ela achou um filme uma bosta. E eu fiquei muito triste, porque eu realmente acho muito bom, eu não sei como é que essas pessoas olham para ele e acham muito, muito ruim como ela achou. Mas é, eu já apresentei para várias outras pessoas e elas gostaram. Assim. Então, ela queria um final feliz, mais feliz. Não, né? Ela só tava achando chato, ela queria porrada. Como assim ela queria porrada? É a vida. É porque anime é muito. Anime, o pessoal associa muito com os animes de ação que se passavam na televisão, né? Que era Dragon Ball, Inuyasha, e tal. Então. Então. Mas tem de ação, né? Mas. Eu acho que o Wolf Children é uma história muito boa para começar. Eu prefiro eu prefiro em questão de filmes O Túmulo dos Vagalumes ou O Jardim das Palavras, mas aí eu não sei se o ritmo é tão bom assim para começar a assistir. É, eu queria fazer um errado aqui, pedir desculpas pro Luke, que eu tava pensando no Sirius Black mesmo, tava errado. É, o cara se chama Lupin, desgraça. Qual é Lupin? É de Lupino. Não, é de Lupus. É de Lupus, que é lobo, né? Eu sei que é o lobisomem, que é para lobisomem, mas é de lobo também, porra. E cachorro é lobo? E lobisomem é lobo? Lobisomem é lobo. Foi aquele. Filho da puta, tá escrito lobisomem, de lobo. Não, peraí. A gente tava na discussão aqui exatamente pra essa. Se ele virava um lobo completo, mano, ou se ele virava, ficava um lobisomem. E agora você tá me dizendo que é lobo, ele não vira um lobo completo. Eu tô admitindo que eu tava errado, você tá querendo dizer agora que eu tava certo? Porra! O lobisomem vem de ornitorrinco, ele vira um. Tem um bico de pato louco, o peito dele começa a sair leite, fala, caralho, porra. E a minha outra recomendação é pro pessoal que já assiste anime, e é um anime que passou muito batido pela maioria, que eu acho excelente, que eu sempre recomendo quando eu posso, que é o Katana Gatari. Boa. Que é, Katana que Gatari. Que é um anime lá de 2010. E ele tem 12 episódios, mas são 12 episódios de 50 minutos, que eu lembro. Eles são meio longas, assim. Sim. Mas são. Cada episódio é maravilhoso. É uma busca de um rapaz, que é uma das armas supremas, e de uma menina que ela quer recolher todas as armas, todas as 12 espadas únicas, assim, supremas do mundo. E, cara, eu acho o final desse anime um dos melhores finais, assim, de todos os tempos. Sim, é um dos melhores finais que eu já assisti nos animes, porque é impressionante, é maravilhoso, mas você só vai ter o impacto desse final se você assistir o anime inteiro. É verdade. Ô, Luke, não vamos esquecer que esse anime, quando ele foi exibido em 2010, era um episódio por mês, não era um episódio por semana. É uma característica. Demorou um ano pra terminar esse time. Era 50 minutos, isso aí eu não lembrava mesmo. Mas era um episódio por mês. Cara, pra mim é um puta anime especial que pouca gente viu e que merecia ser mais visto, ser mais citado, assim, porque ele é maravilhoso. Em questão de animação, em questão de história, a porradaria é boa demais. Eu vou concordar 100% com o Luke, até nessa informação que ele fez, que pouca gente assistiu, porque eu me lembro muito bem que mesmo na época de lançamento dele, quase ninguém comentava do anime. Quase ninguém. Luke, fica a dúvida. O episódio 4... foi melhor a gente ver a irmã ou tu queria ver a luta contra o cara lá fodão? A luta contra o cara fodão. A luta contra o cara fodão, se me perguntar. Tem um episódio que no 3 eles dão a... próximo episódio, aí mostra a luta sobre... era contra o cara que era o maior espadachim dentro de todos esses 12 caras aí. E o episódio no final não é sobre ele, assim, não aparece essa luta. Fiquei off. É um tanto decepcionante? É, mas é a vida, né? Mas fica a dica aí, é um anime que a pessoa não assiste, sabe, também, sabe por quê? Porque eles já consideram que é um anime velho e tem muita gente que tem preguiça de ver anime fora de temporada ou fora de 5 anos atrás, assim. Não, mas então, tem. A Evilazinha é o que mais tem, cara. Preguiça. Passou 3 anos, 4 anos, o anime já não serve pra essa pessoa. Esse é o que não tem no Crunchyroll, já tô com preguiça. Pessoal, né? Pois é, eu tenho um Yuri, eu tenho um pouco disso, mas eu tô mudando um pouco. Yuri, você odeia jovens, Yuri. Isso já você aí, otaquinho, que não vê nada com mais de 3 anos, você tá errado. Só isso. Não tá errado, é o jeito dele. Eu tenho preguiça de ver coisa dos anos 80. Pois é, não, eu não veria coisa dos anos 80. Eu não sei de onde eu tirei saco pra ver Ashita no Joe, cara. Yuri, você sabia que Pequeno Príncipe é dos anos 80? Sabia. Por isso que eu acho ruim. Olha aí. Ô, Luke, você sabia que Dragon Ball é dos anos 80, né? Mas é por isso que eu acho ruim. Eu tô esperando essa resposta. Eu tô brincando do Pequeno Príncipe porque eu não assisti. Eu só tô brincando. Mas Dragon Ball, você tá falando a verdade. Dragon Ball é bom. Dragon Ball Z é ruim. Não, também não é ruim. Vocês estão malucos. Yuri, tá? O ritmo é diferente pra mim. O ritmo de anime dos anos 80, 90 é um tanto devagar que eu tenho uma preguiça de assistir. Mas é. Eu recomendo dar uma olhada aí, Katana Gatari. É bom. Eu vou indicar um anime dos anos 90 e aí vocês decidem se vão ver ou não. Uhum. Street Fighter. 30 minutos pra dar o Hadouken do Rio. Enfim, agora é a vez do Carleiro. Ok. Eu vou fazer só uma indicação nesse podcast, vai ser para você que está nos escutando, que já assiste anime há algum tempo, ou vê anime de vez em quando e tal, mas há algum tempo, e está saturado de certos gêneros, por exemplo, comédia romântica, o harém, que sempre ocorre aquela mesmo besterol, e tem aqui, tem aquilo que o Luke gosta de chamar de putaria. Putaria! E tem aqueles negócios de pegação sem sentido, e aqueles trecos que vai o racha, e você já tá injuriado disso, não te culpo, porque eu também tô injuriado, posso garantir que o Vilas tá injuriado, posso garantir mas que o Luke tá injuriado. Mas estão tudo assistindo Doméstico no Canadio. Você vai um pouquinho dos infernos. E voltando aqui, mas eu tô falando de coisas piores do que isso. A gente assiste em calpa pra poder rir, pô. Tira o nome do filho dele, caramba. Eu desisti. Putaria simples, inocente, gostoso demais. É, pô. Ela só gosta. Ele tem mel, porque ele tem tanquinho, né? Eu quero saber qual tipo de mel que aquele infeliz tem. Mas ele tem. Isso é uma marca de mel quadradão, muito bom de nível. Espero que termine no mínimo escudez da vida. Não tem cara disso, anime. Pode parar. Não vai terminar isso com o cara. Não é tão filho da puta, não. É verdade. Isso é difícil mesmo. Voltando então, o que eu vou sugerir pra vocês que tem. Pra você que está nos escutando, vocês que estão nos escutando, que tem raiva desses aqui, dessas comédias românticas desse harém, e pede. Assim, pros deuses dos animes, se é que existe isso, pros deuses dos animes. Goku. Ok, pede pra Goku que seja, Vegeta. Pra Madoka, sei lá qual é teu deus. Não, Vegeta aí é o deus fundador, né? Mas ele também é Sajin Deus, então. Só quero pedir... Tabura. Tra. Eu parei pra ouvir isso, ok. E você pede pra que exista, no mínimo, um harém mais confortável de assistir, ou uma comédia romântica que não seja apelativa. Carlinhos, você vai indicar um harém, Carlinhos? Ele vai indicar a Love Hina. Eu vou indicar um harém com comédia romântica que não tem nada de putaria. Ele acabou de dizer, se você tá saturado de comédia romântica, eu vou te indicar a comédia romântica. Eu falei! Você não prestou atenção no que eu falei, Yuri. Isso é lá, vai lá, Carlinhos, indica logo. Você não presta atenção. Se você tá saturado de comédia romântica e além de ter sempre desses mesmos percalços, dessas mesmas características, e sempre pediu pra ter uma comédia romântica e um harém com menos apelação ou com nada de apelação, eu vou sugerir essa comédia romântica, esse anime e esse harém pra você que tanto quer um anime desses gêneros sem ser apelativo. E o anime que eu tenho pra sugerir pra você é Pequeno Gafanhoto, é Ai Iori Aoshi. É um anime que é uma comédia romântica, ao mesmo tempo é um harém, também tem um tanto de drama e um tanto de romance bem singelo, tá? É velho. É velho. É um anime velho. É do início dos anos 2000. É do início dos anos 2000. É do início dos anos 2000. Esse olho quadrado. Aí... Nossa. Nem tanto, pior que nem tanto, até que a animação dele. Não, pô, mas isso é muito cara de anos 2000, tá ligado? E estou vendo o Cyber Marionette J de novo. É, não tem nada a ver. Voltando então. Eu estou vendo o visual. Não, o visual desse aqui é bem melhor que o do Cyber Marionette. É, entre os dois, esse aqui é bem melhor. Em Aiori Aoshi, nós somos convidados a conhecer uma jovem chamada Sakuraba Oi. E ela vem de uma família de prestígio no ramo dos kimonos. É uma família muito conceituada no Japão na produção de kimonos, para épocas festivas, usam simplesmente para famílias mais tradicionais e tal. Só que a Oi, ela está andando sozinha pelo metrô de Tóquio, sendo que ela nunca usou metrô na vida dela e nunca foi para Tóquio sozinha na vida dela. Então o que, que ela está fazendo? Ela está tentando reencontrar um amor que foi prometido para ela quando ela ainda era criança. Sim, essa história se trata de um casamento que foi arranjado quando ela ainda era criança. Só que ela aceitou muito de boa. E tanto que ela começou... a estudar, a ser uma pessoa mais prendada, a cozinhar melhor, a ter uma cultura, indo muito bem no colégio, se esforçando, aprendendo técnicas de tradicionais japonesas, técnicas de dança, de cerimônias do chá, e por aí vai, tudo que vocês devem imaginar, não só para agradar o que seria o companheiro dela, que na época também aceitou de bom grado essa promessa, como também para se sentir melhor como pessoa. E isso fazia da Sakuraba Oi feliz. E então ela foi para Tóquio reencontrar essa pessoa, ver se achava. Por quê? Porque essa pessoa sumiu. Quando a Oi completou seus 12 anos de idade, esse rapaz sumiu. Sumiu. Ele pertencia a uma casa familiar que, entre aspas, era rival da casa Sakuraba, que era a casa dos Hanabishi. Também muito conceituada. Só que esse rapaz... que era da casa dos Hanabishi, o nome dele era Kaoru. E muito embora ele, o marido, né, o pai dele, era da linhagem dos Hanabishi, a mãe não era. A mãe veio de um casamento que a família Hanabishi não havia aceitado. E quando ambos morreram, o pequeno Kaoru começou a ser criado pelo avô dele. Foi uma tortura a vida do Kaoru. Foi uma verdadeira tortura. Tanto que chegou num estágio que quando ele completou 12, 13 anos de idade, ele saiu de casa, fugiu e foi viver sozinho, a própria sorte. Nos dias atuais, em que a Oi está procurando por ele, ele está numa faculdade, vivendo numa kitnet, comendo somente pão no café da manhã e pão no jantar, que é todo o dinheiro que sobra para ele é para o pão e para o transporte coletivo para ir para a faculdade voltar. E ele acaba encontrando sem querer a Oi na estação de trem, quando várias pessoas batem nela, aquela correria de vai e vem de gente dentro do metrô, batem nela, ela escorrega, ninguém ajuda ela a se levantar, e pior, ainda pisam na mão dela quando ela está tentando pegar o bilhete do trem de volta, né? Então ela fica parada com aquela educação toda dela, quase a ponto de chorar, ele chega, pergunta se está tudo bem, se a moça precisa de ajuda... Na hora eles não se engrenam, um não se lembra do outro. Mais pra frente, no primeiro episódio, depois que ele oferece uma ajuda singular, de mostrar pra ela como pegar o trem certo, como ir até o endereço que ela quer, segundo pesquisa, o endereço que ela tinha onde morava essa pessoa. Então ele ajuda a ir pra esse endereço, ajuda ela na melhor das intenções. Calheiro, não sabe que é o endereço dele, Calheiro? Não, pior que não é o endereço dele, é no mesmo bairro, mas não é onde ele vive. Ainda bem, graças a Deus. Fica meio não é, agora. Não é, não é. É o mesmo bairro, só que a distância é de umas duas, três quadras. Pra você ter uma ideia, Luke, quando ela chega nesse endereço todo feliz, ah, é aqui que eu vou encontrar o Kaoru Samanda. Ela começa a andar com aquela roupa tradicional dela e tal, o tamanco batendo no asfalto. Aí, de repente, um terreno sem saída, com uma placa escrito vendido. Daí, um terreno baldio escrito vendido, perdão. Aí começa a chover, o Kaoru se sente mal pela Oi e diz pra ela, olha, começando a chover, você não quer ficar na minha casa até a chuva passar, pra você poder voltar em segurança e tal, depois te acompanha até o metrô pra você pegar teu trem de volta. Tipo, sendo um gentleman, educado do início ao fim. Ok. Aí ele vai lá, leva ela para a kitnet, leva ela para sua kitnet, oferece um chá, oferece o banheiro para ela tomar um banho, se lavar, enquanto ele dá um trato nas roupas dela, coisa e tal. Ela só aceita o chá mesmo e fica lá quieta, choramingando no canto. Eis que, de repente, o Kaoru começa a mostrar umas coisas dele para ela, sobre a faculdade que ele faz e tal, e tem uma foto. E tem uma foto de quando ele era criança. E essa foto dele criança tem a Aoi do lado. Quando a Aoi olha para essa foto, ela fala: ei, esse moço que tá aqui é o Kaoru-sama. Aí ela olha para ele. Surpresa! Aí ela olha para ele. Por acaso você... Seu sobrenome é Hanabishi? É, tipo, porque eles costumam te falar pelo sobrenome em vez do nome, né? Dele: hã? Ah, sim, meu sobrenome é Hanabishi. Essa moça do lado: hã? Aoi, é você? Daí ela sai correndo em cima dele, abraça ele com toda a força, começa a chorar, dizendo: finalmente te encontrei, finalmente te encontrei. Agora vamos voltar pra... É, eu vou te levar de volta pra casa dos Hanabishi. Ele fica irado, fica possesso. Ele só tem péssimas lembranças da casa dos Hanabishi. E resolve, então, falar umas coisas grosseiras pra ela. Ele fica muito, como é que vocês dizem, putaço. Ele fala coisas bem fortes pra ela e diz: por favor, saia da minha casa. No final de tudo que ele falou: saia daqui, saia. E tá chovendo, ela sai. Aí ele fica olhando da janela: eu não acredito que o pessoal dos Hanabishi chegou a esse cúmulo de mandar a Sakuraba Aoi atrás de mim, mas são sem vergonhas. Penso que vão me iludir como a garota, vão se dar mal. Aí acontece que aparecem dois rapazes e vão atacar ela no paquinho que fica em frente à kitnet. Toque é perigoso, hein, gente? Que isso, gente? Por quê? E dois rapazes estão chegando muito perto dela, ela numa gangorra chorando. Dela olha pra Brasil. Aí é um magro e um gordo. Qualquer semelhança não era coincidência. Aí o cara olhando... Olha o preconceito. Não, mas é o que a anime mostra, vou fazer o quê? É o Márcio Mello e o Leandro Hassum. Ah, então você... Ai. Mas isso é dois magros, né? Agora são. Mas na época era esse físico mesmo. Ok. Aí um desses dois fala pra ela: ei, por que você não sai com a gente, gatinha? Você não pode ficar sozinha por aqui, é perigoso, sabia? Cara, será que rola isso no Japão, velho? Vai se divertir com a gente? Por que você não vai se divertir com a gente? Por que você não vai se divertir com a gente, não sei o quê? Aí o Kaoru começa a ficar preocupado, dizendo: o que que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Porque ele olhando de longe: nossa, esses caras vão lá botar com ela. O primeiro episódio inteiro. Vamos lá. Não, vai botar com ela. Vai botar com ela. Pera aí. O melhor que o Padil tá interpretando, cara. É incrível. Vai botar com ela. Vai ver um anime. Não precisa de um anime. Não precisa de um anime. Vai botar com ela. Vai botar com ela. Aí ele desce correndo, vai ver o que acontece no paquinho. Aí ele fica na frente dela defendendo: ei, o que que vocês vão fazer com ela? Dele: ei, o que que você é dela? O que que você tá querendo, cara? Tá se achando bambambam, playboy? Qual que é a tua? É um carioca. Ele começa a suar frio, a Aoi fica dizendo pra ele se acalmar, e ele: acontece que ela é minha namorada, vocês não podem mexer com ela. Ah, não. Aí a Aoi fica surpresa, o Kaoru: o que que eu falei? Eles vão me matar agora. Aí os dois se olham pro cara: ei, você não pode deixar essa namorada sozinha aqui? Ah, que cara chato, idiota. Vamos embora, vamos procurar outra garota. Olha aí, os caras eram de boa, cara. Esse preconceito do caralho. Isso é muito malhação, gente. Oh, aí a Aoi começa a chorar sentida, porque ela sabe que é mentira dele só pra livrar ela do problema, mas mesmo assim ela chora, dizendo que um dia queria que isso fosse verdade e tal. Aí o Kaoru pede desculpas por ter dito tantas coisas hostis pra ela, que ele devia imaginar que alguém dócil, alguém tão educado e refinado como ela, não ia se prestar a um negócio tão baixo, né? Um negócio tão baixo pra forçar ele voltar pro canto dos Hanabishi. Mas o anime prossegue nessa pegada, com a Aoi cada vez mais se aproximando do Kaoru, o Kaoru vendo que ele teria uma chance de ser feliz na vida. Só que aparecem os empecilhos, que são empecilhos até do bem, vamos dizer assim, que é a governanta da Aoi, que vai atrás dela, é a tutora, né, que vai atrás dela. Aí temos os amigos da faculdade. Oi. Eles ficam morando em Tóquio ou eles voltam para casa da menina? Nenhuma coisa e nem outra. Ela se transfere pro colégio dele? Eles começam a morar em Tóquio. Eles vão pra casa dos Hanabishi? Eles moram na rua. Não. Eles moram na rua? Que horrível. Não, mas se for na rua de Tóquio, é em Tóquio. Tá bom, não, eu já falei tudo no primeiro episódio, vou falar de um negócio à frente para responder essa dúvida de vocês. Acontece o seguinte, passa uma série de eventos, simplesmente a tutora da Oi vê que a Oi realmente quer se reaproximar do Kaoru, por mais que ela seja contra por tudo que o Kaoru fez no passado, abandonando os Hanabishi e tudo que eu já falei. O que, que ela resolve fazer? Ok, então eu vou alugar uma pequena casa, uma bela mansão, uma pequena casa longe da área urbana de Tóquio, onde vou poder vigiar vocês. E ela aluga uma bela de uma mansão, com uma casinha pequena nos fundos, onde essa mansão fica ela e a Oi, e na casinha dos fundos fica o Kaoru. Que isso? Então ela e a Oi ficam na grande casa, e o Kaoru e ele fica no fundo. E o Kaoru tem que cuidar da limpeza de todo o quintal, da casa pequena, da casa grande, por aí. Caralho! Ela faz de tudo, essa tutora faz de tudo pro Kaoru desistir da Oi. Então manda ele fazer as coisas mais impossíveis que vocês imaginarem. Eu não pedi pra morar na sua casa, só desgastar. Não vou limpar porra nenhuma, não. Ela forçou, Luke, você não tá entendendo. Ela forçou a situação, porque num belo dia, quando o Kaoru tava voltando com a Oi pra kitnet, não tinha mais móvel nenhum dele na kitnet. Não tinha nada dele. Ela levou todos os móveis dele para esse lugar. Ei, ladra! Nossa, isso é muito errado. Isso não é comédia romântica. Isso é um caso de descaso público. Chama a polícia, socorro, mano. Aí, enfim, aparecem os amigos de faculdade do Kaoru. Tem, como sempre, tem a menininha metida, orgulhosa e nojenta, que é riquinha, e ao contrário da Oi, a Oi é rica, é bondosa, aí tem a riquinha metida e nojenta. Orgulhosa e nojenta. Temos também uma menina desajeitada, que ela só é atrapalhada. Era uma ótima pessoa, mas só é atrapalhada. Em tudo ela tropeça, tudo que ela vai tem peito grande, tem peito grande e os óculos. Caralho, desculpa, mas você começou dizendo que ia ser um negócio diferente. Até não agora... é que não ia ter raro, Você vê o anime, você vê que é diferente, mas não escapa de certos clichês físicos. A menina... Mas quando você vê a história, o enredo é diferente, cara. A menina rica, ela fala de zoado no final? Não. Ah, tá. Ok. Pelo menos isso. Ela fala em Keiko. Ah, nah. Nossa Senhora! Meu Deus. Aí temos uma garota que é dos Estados Unidos, que foi estudar no Japão. E o sotaque dela é totalmente de quem vive no faroeste norte-americano. É o sotaque bem interessante. Bem durosinho, daquela que... só tá piorando. Evlásio, só lamento por você. E cada uma, por você também, Yuri. E cada uma delas tem um motivo diferente pra, sei lá, acabar se aproximando do Kaoru, ou começar a entender o que é a Oi pro Kaoru e vice-versa. Porque ao mesmo tempo que cada uma se afeiçoa ao Kaoru de uma maneira, elas acabam entendendo por que o Kaoru ama a Oi e por que a Oi ama o Kaoru. Tanto que elas não forçam barra, elas não forçam situação nenhuma. E quando eu falei que momentos aqui leves, é que você não vê agarração, você não vê pegação, você não vê brincadeiras de mau gosto, de uma tenta se forçar para outra. Tipo, é doce. Tem cena da banheira? Não tem cena de banheira. Pra não dizer que não tem cena da banheira, tem uma cena na banheira apenas, que é no segundo episódio, que ocorre totalmente sem querer, que a Oi tá tomando banho na casa. Naquela kitnet do Kaoru, quando ele tá na kitnet ainda. Uhum. E ela fala que o chuveiro tá com a água gelada demais, ele vai girar a torneira lá pra sair água quente. E cai pro seu dela. Ele vê ela de costas, sem querer, e fica todo envergonhado, vai pro canto, entrega a toalha sem olhar pra ela, ela fala, mas, Kaoru, não, não fala nada, tô indo de volta pra sala, só isso que ocorre. Tá, ok. Mais nada. Mais nada, não tem escorrega no sabonete, ou peguei em você sem querer, ah, deixa eu tocar aqui já que eu comecei, não tem nada disso. Deixa eu tocar aqui já que eu comecei. Isso não é um aqui, isso é um hentai. Tem um outro anime, você sabe, tem. Tem um outro anime. Manda aí o link desse anime aí, do deixa eu tocar aqui, que parece pra legal. Enfim, esse anime fechou com 24 episódios. Caralho, muita coisa. Teve uma boa aceitação da crítica na época de seu lançamento. Não me lembro qual estúdio que anima ele. Só sei dizer que moderadamente o anime visualmente soube envelhecer, moderadamente falando. Mas em termos de animação, fluidez, você percebe o quão antigo ele é. Quando você vai ver certos frames, né? Tipo, falando tecnicamente. Você percebe que, pô, esse aqui não envelheceu bem, não. Não envelheceu bem, não. Mas, enfim. É um anime que eu considero... Oi? É da JC Staff. Isso, JC Staff. Aí eu achei JC Staff. Se eu não me engano, é a época que a JC Staff começou. Ou tava recém começando. Não me lembro de... 2002. Mas é um anime que eu recomendo, assim, bem de boa, bem tranquilão. Tipo... Aí você vai ver os outros animes que lançaram em 2002. A safra de 2002 foi muito boa, cara. Teve muito. Nossa, tem segunda temporada. Meu Deus. Não. A Iori Aoshi Genichi é uma pseudo segunda temporada. É pseudo. Porque, na verdade, ele só conta coisas que ocorreram na primeira temporada que a primeira temporada não mostrou. Só isso. Ele faz um recorte na primeira temporada. É um spin-off. É um recorte na primeira temporada. Nada mais que isso. É um recorte em 13 episódios. Só isso. Essa recomendação é para quem não assiste anime ou para quem está acostumado a assistir? Para quem assiste moderadamente. Eu acho que faz mais cedo, realmente. Para quem assiste moderadamente animes. Eu deixei isso bem claro no início. Só para lembrar. Só. Ok, então vamos lá. Rafa, por favor. Então, tá bom, de novo. Eu achava que era pra escolher anime só pra gente que não tinha, que não tem vivência com animes, né? Então eu fiz a mesma coisa que o Luke, porque geralmente quando eu penso em animes pra outras pessoas, eu geralmente recomendo mainstream, que são animes mais clássicos, animes que todo mundo assiste, ou filmes, que é a mesma coisa que o Luke fez, então o meu anime também é um filme. Que é o filme de Koe no Katachi. É um filme de 2000 e... Não lembro, faz 2 anos. Então foi 2017. Caramba, Rafael. Que memória, hein? Pô. 2017. Ai, que eu esqueci de abrir a página do mal aqui. Eu tô com a página do Manga Updates aberta, mas esqueci de abrir o mal. É 2016. O Manga Updates, tá de parabéns, é isso aí. Porque a do mangá Updates tem o resumo. Eu não preciso do mal para poder saber o resumo. Anyway, 2016. Ai, produzido pela Kyoto Animation. Baseado no mangá de 7 volumes e tal, que ganhou prêmio. Teve chance de ser pré-selecionado pelo Oscar, mas não foi para frente. Infelizmente. Muito triste. Monopólio. Graças ao Monopólio, Pixar, Disney. Pois saco, é, um mas... saco. Não, é graças verdade. A Deus o Monopólio quebrou este ano porque ganhou Spider-Man no Spider-Verse. Foda-se. Que já saiu Blu-ray. Que eu não vou comprar. Anyway. Mas voltando pra Goi no Katachi. Quando o Katachi, inclusive, tem um mangá publicado aqui no Brasil, pela New Pop, se vocês quiserem comprar, tem todos os 7 volumes já publicados. E o filme, ele conta a história de todos os 7 volumes, tem alguns arcos, eles foram cortados exatamente, porque é um filme, né, não dá pra fazer uma adaptação de 7 volumes em um filme. Mas eles conseguiram trazer a essência do mangá, a parte mais importante do mangá, que é a relação entre os dois protagonistas, para esse filme. Basicamente, a história de Koe no Katachi é a história da protagonista, que é a... Meu Deus, não lembro o nome dela. Eu lembro o nome do menino e lembro dela. Shoko, lembrei agora. Ah, a Shoko, ela tem um problema auditivo de nascença. Ela é surda. E aí ela foi transferida para uma escola nova. E ela é... No começo da história, ela é muito novinha. E acho que é difícil para muita gente, principalmente para crianças, aceitarem o que é diferente. E no Japão existe muita dessa cultura de que as pessoas precisam, principalmente dentro da escola, né? As pessoas têm essa coisa de que elas precisam ser iguais, elas são bastante padronizadas, assim. E o fato da Shoko ser diferente, ela não tá numa escola especial, ela tá numa escola normal, junto com outras crianças normais. Ela acaba sofrendo bullying dos alunos de classe, principalmente do protagonista, que é o Shoya Ishida, que se aproveita do fato, né, dela ser surda e fica fazendo brincadeiras com ela, fica tirando onda nas costas dela, já que ela não pode ouvir, né, e as pessoas ficam rindo dela. Na maioria das vezes ele jogava o aparelho auditivo dela pela janela, o aparelho auditivo é caro e tal, né, vários problemas que foram se formando assim. A Shoko, tudo que ela queria era fazer amizade com o pessoal da classe. Como ela nasceu sem a capacidade de ouvir, ela não sabia falar, né? A única forma que ela tinha de se comunicar era escrevendo no caderno e tal, e por linguagem de sinais. Mas ninguém da turma sabia, né, fazer linguagem de sinais. Então a única forma que o pessoal da turma tinha era escrevendo no caderno e ela respondendo para eles também no caderno. O filme ele é subdividido em três fases, né? Essa primeira fase, que é o Ishida e a Shoko no Shugaku, né? Na parte do ensino fundamental. Que eles estão juntos e que tem essa zona de bullying aqui. Que até o momento em que a Shoko não consegue aguentar, não é nem questão dela não conseguir aguentar, é até quando a mãe dela descobre o ápice, né, de todo o bullying. Afinal de contas, ela estava perdendo aparelhos auditivos assim muito rapidamente. A Shoko não, sempre evitava falar para a mãe dela o que estava acontecendo, porque ela só queria tentar cada vez mais fazer as amizades dela, mas não estava indo para frente a situação. Não importava o quanto ela tentasse, não importava toda a força de vontade que ela tinha, o pessoal sempre tirava onda da cara dela e foi indo assim até o final. Até ela ser transferida para outra escola. E a questão é, a partir do momento que a Shoko foi transferida para outra escola e que foi descoberto que ela sofria bullying e tal, esse bullying que era da classe para Shoko foi transferido da classe pro Ishida, que era o protagonista, que antes era o que comandava o bullying pra Shoko. Então, a partir do momento que a Shoko sai, o Ishida começou a sofrer o bullying da classe inteira. E foi a partir dali que ele começou a entender o quanto a Shoko sofria ou como ela se sentia, já que agora ele estava no lugar dela. Todos os amigos que ele achava que tinha se voltaram contra ele. E a escola penalizou ele da forma de que todos os aparelhos auditivos foi a mãe do Ishida que teve que pagar. Ela teve que tirar dinheiro do banco, essas coisas, né? Problemas financeiros para a família dele e tal. Na verdade, não foi nem a escola, foi. A mãe dele que teve que pagar do bolso. Não, a escola não se responsabilizou pelos gastos. A mãe dele que pagou. Mas foi mais um acordo entre a mãe dele e a mãe da Nishimiya. Uhum. Que tanto que tem a famosa cena da tapa na cara, né? Pois é horrível. Muito triste essa coisa, né? E o Ishida, ele fica se questionando, ele fica se sentindo mal por uns bons anos. O fato dele ter feito a mãe sofrer daquele jeito e tal, ele não consegue lidar com isso, então ele passa do fundamental até o ensino médio, praticamente sem falar com mais ninguém. Ele perde contato completo com todos os ex-amigos dele, e ele perde o interesse também em formar novos relacionamentos ao longo dos próximos anos. Tudo o que ele quer é devolver o dinheiro ao qual ele fez a mãe dele perder, né? Então, durante todos esses anos, ele trabalha e vende as coisas dele e tal, tudo para juntar o dinheirinho que ele precisava para poder devolver para a mãe dele. Quando chega no ensino médio, acho que eles já estavam no terceiro ano, não tenho certeza se eles estão no primeiro, se eles estão no segundo ou no terceiro, não especifica muito. Mas chegando no ensino médio, quando o Ishida já consegue juntar todo o dinheiro para devolver para a mãe dele, ele meio que marcou no calendário uma data específica, né, onde ele devolve o dinheiro. E nesse dia, ele pretende ir atrás da Nishimiya para se desculpar. Ele acaba descobrindo, ele estuda nesse meio tempo a linguagem de sinais para poder conseguir se comunicar com ela e pedir o perdão por tudo que ele fez, né, durante a infância dele. E a partir do momento que eles se reencontram é que a história do filme começa, na verdade. E aí o restante do filme é esse terceiro arco do filme, é exatamente essa fase adolescente deles, que é o Ishida e a Shinomiya, o Ishida e a Nishimiya tentando se reconectar. Porque a Nishimiya queria muito que os dois fossem amigos quando eles eram crianças. E agora é meio que o Ishida fazendo a mesma coisa, né? Do vice-versa, né? O Ishida querendo ser amigo dela. E vendo se ele consegue fazer com que ela aceite a proposta ou não. É mais ou menos isso. É um filme de saber entender o diferente, aceitar as coisas como elas são, saber que mesmo que a pessoa seja diferente, ela ainda é um ser humano, ela ainda tem sentimentos, ela ainda é uma pessoa como qualquer outra. E... não sei mais o que falar. Eu acho assim, é um ótimo drama. A animação é feita pela Kyoto Animation, então é uma animação muito bonita, e eu acho que a adaptação foi bem feita, no sentido de que eles cortaram muita coisa, mas o que tá no filme é o suficiente para você entender o ponto de vista dos personagens que estão ali mostrados, entendeu? Então, acho que é isso. Uhum. Só para comentar aqui que é um filme que eu acho que merecia ter ido pro Oscar. Eu não lembro o que ocorreu com ele, que eu poderia até ter ganho o Oscar. Poderia. Porque ele trata de assuntos desde de bullying e tudo mais, até depressão, suicídio. É um filme bem pesado, assim. Ele é bonitinho, mas tem umas partes pesadíssimas. Eu já sofri bullying, eu já fiz bullying, eu consigo me relacionar com as duas partes. Eu entendo muito bem como era o garoto, que ele mostra muito bem o filme, que ele machuca a menina porque ele vê que é um modo de ele se unir à classe. Que ele fazia as pessoas rirem e ele ficava popular por causa disso. Eu sou engraçador da turma. E ele não pensava muito na menina, como quais os sentimentos dela. E é muito, eu acho muito legal. Eu acho um filme maneiro, eu acho um filme bonito. A animação é maravilhosa, é um bom filme para quem não conhece anime, porque aí é um filme que é uma história, e você percebe que anime pode tratar de coisas sérias também. Eu gosto, eu gosto. Pois é. Uhum. E eu tava pensando se eu falava ou não de um segundo anime, aí eu vou comentar só rapidamente de um anime que eu assisti esses dias, porque meu computador tava dando pau. E eu tinha baixado um anime pra assistir, aí eu acabei assistindo. Evilásio, Luke e Carlito estão aí de prova, porque sábado eles ficaram uma hora de atraso por minha causa, no caso do computador. Absurdo. Nunca atrasei. Absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo. Eu atrasei. O dia que eu chego cedo. Pior que foi mesmo, o dia que ele chegou cedo. Eu atrasei uma hora. Desculpa, gente. Anyway, o anime que eu vou falar, na verdade, ele não é um anime. Ele é um dongma, por causa que ele é um desenho chinês. Literalmente chinês, que ele foi produzido. Eu vou embora, fala aqui. É um manhua. Não, esse é o mangá. Esse é o mangá chinês, exatamente. Ah, tem um anime chinês, né? Ele é um anime chinês. Isso. Aniwa. Não, não é um Aniwa. Repita de novo, Luca, por favor. Aniwa. Ah, ok. Aniwa. Anawa. Anau. Anawa. Anau? Anau? Anawa. Não, anau. Anau é outra coisa. Ah, tá. Anauê. Anauê. Não procure anau. Não procure anau no Google. Ai. Anauê. Ai, tá bom, voltando. O nome do desenho é Modal Zushi. Na verdade, eu escolhi esse porque... Eu escolhi ver esse, na verdade, porque vai ter a segunda temporada esse ano. E teve pessoas que me recomendaram. Vê logo, porque vai ter a segunda temporada em julho. Tá bom. Ele é um BL. Desculpa, gente. Esse aqui é para as pessoas que já assistem animes. E se você gosta de animes BL... Já teve gente que foi lá ver, já se... Para os que não conhecem anime, ela tá falando BL é Boys Love. Tá? É, Boys Love. Pois é. Pra você que se não conhece que... inglês, Boys Love significa... É um garoto de garoto. Amor de garoto. Pelo amor de Deus. Garoto amor. É o garoto da paixão. Ó, chamamos de garotos amor. Ai, caralho, velho. É o muito garoto, pessoal. Vamos. Ok, tá bom, chega. Vamos voltar pro Modal Zushi. O Modal Zushi, ele é um ONA, na verdade, produzido. Tem 15 episódios, os episódios variam entre 25 a 30 minutos, né, porque... coisa assim. É engraçado porque, mesmo ele sendo um ONA, ele tem propaganda no meio. É muito bom isso aqui. Ele foi publicado em 2018, no ano passado. E vai ter essa segunda temporada esse ano. E ele é baseado em uma light novel, que já terminou de ser publicada na light novel chinesa, também, com o mesmo nome. E, tipo assim, mesmo que você não... A light novel é BL, mas o anime não é necessariamente porque eles cortaram todas as cenas, então não tem problema, vocês podem assistir. Não vai ter nada. Ele pode. A obra pode ser BL, mas não mostrar cenas. Ela pode ser BL, mas sem mostrar cenas. É tipo Kuroshitsuji. É tipo Kuroshitsuji? Não, porque Kuroshitsuji não tem BL. Assim, a primeira versão tem muito. Eu soube que no mangá tinha. Foi o que me falaram. Eu leio o mangá, inclusive eu compro a edição da Panini. Ah, então ele não é BL. Mas a primeira versão do anime tem muito. Então, mas o anime não é baseado no mangá. A primeira versão do anime é filler. Total filler. O anime baseado no mangá é o arco novo. O filme novo, que é do navio. É o livro do circo. O arco do circo é baseado no mangá. Mas a primeira e a segunda temporada do anime não são baseados no mangá, é tudo filler. E aí no anime tem BL e no mangá não tem, é muito estranho. É, interesting. Pois é. O BL de Kuroshitsuji é fantasia das fãs. Mas no mangá não tem, não. Se você tem uma amiga que gostava de anime na época que saiu a primeira versão de Kuroshitsuji, ela provavelmente vê esse anime. Mas não é Kuroshitsuji, é a indicação, continue. É verdade. É, né? Eu não peguei o nome. Ai, Modal Zushi. É verdade, qual o nome? Modal Zushi. Qual? Modal Zushi. Eu não entendi. É confuso. Modal Zushi. M-O-D-A-O-Z-U-S-H-I. Agora fala com o sotaque chinês, por favor. Modal Zushi. Não sei falar com o sotaque chinês, caralho. Bota no Google Translate. Modal Zushi. É preconceito que é bom demais. Sinto muito a todos os chineses que estão vendo aqui. Meu Deus, que horrível, mano. Caraca, a gente é muito... Você acha mesmo que eles não fazem vozinha quando vão falar como é que o brasileiro fala? O Caio fica... Peito, bunda, peito samba. Provavelmente fala assim. Peito samba. Oh. É isso, esse é o brasileiro do Yuri. Cara. Não, esse é o brasileiro. Nada acontece. Aliás, fica a minha crítica aqui a DuckTales. A única crítica que tem a DuckTales é que eles continuam tendo estereótipo de brasileiro no episódio que aparece a carioca. E de mexicano, junto. Eu acho mais que válido. Afinal, o Zé Carioca, ele é o Brasil encarnado. E é isso aí. Mas é um episódio meio da floresta. A indicação do Maldão Sushi. É aqui, ó. Maldão Sushi. Dá pra ver agora? Eu botei o meu translate pra falar. Eu cheguei Maldão perto. Maldão Sushi. Cheguei perto. É um anime sobre sushi, é isso? Sobre comer claro sushi. Que não, é um anime sobre comer sushi em corpos de homens nus, okay. É isso? Caralho, Rafael, é um anime sobrenatural, ok? Vamos começar, é um anime sobrenatural, Rafael. É sobre exorcistas, vamos começar direito esse negócio. É um BL sobre exorcistas. Na verdade, eles não são exorcistas, eles são cultivadores, né? Eles são cultivadores de ki. Que eles têm, são quatro seitas principais. Ele é o é uma China feudal, né? Uma China antiga. Eu acho que eu vi o primeiro episódio disso. É uma China antiga. Existem quatro seitas que trabalham com isso de exterminação de espíritos e tal. E no caso, tem os personagens principais, são todos jovens nessa época. Tem o protagonista principal, ele é o... É porque nome chinês é foda. O nome dele é Wei Ling. É o Shang. Wei Wing, que ele... Wei Wing, só que o nome que foi dado da seita é o Wixian. Então o nome dele é Wei Wixian. Só que a família dele, tipo, os pais dele morreram e ele foi adotado por uma outra seita. E tem outro nome, nem possível. Eu vou demorar 50 anos pra poder explicar isso, caralho. Entre três CPFs, não pode ser. Ele deve ser odiado pelo governo chinês. Ele deve ser odiado. Eu gosto do título americano. Imagina o quanto ele deve gastar pra fazer. O título americano é The Great Master of Demonic Cultivation. Imagina o quanto esse cara deve gastar pra fazer um novo CPF. Muito caralho, também pode se chamar de The Founder of Diabolism. O The Founder of Evil Magic. Aí não pode, aí eu não vou deixar recomendar coisa do capeta. Até só vi que o Luke ia soltar. Não tem um anime chamado capeta, né? Tem, mas é sobre... Tem, mas é de carro. É de corrida de kart. É de kart, é. Mas aí a recomendação nunca vai acabar, né? Sim, vamos lá. O Wei foi adotado por uma outra seita, que é a seita Wenmeng Jiang. E aí, ele e o filho dos pais da seita, que é o Jiang Zheng, eles foram estudar em uma outra seita, quando eles eram jovens, que é a seita Gusu Lan. Que é uma... É tipo assim, é um... O Gusu Lan era como se fosse uma escola, sabe? Mas, desculpa. Gusu Lan. Cara, só para eu perceber que, pelo amor de Deus. Rafa, encerra. Vamos lá, fala aí, tenta encerrar. O Carleiro indicou um negócio super puro e a menina tá mandando um Gusu Lan, cara. Foda-se, eu não vou falar nomes mais. Caralho, foda-se os nomes em chinês. Depois vocês procuram, beleza, gente? Vamos lá, só a história. Vou tentar falar só o primeiro nome de cada personagem para poder facilitar a vida. No fim das contas. Não consigo mais. Wei. Tem um Lan nesse. Tem. Wei. O Gusu Lan tomou uma promoção. Eu desisto, mano. Vai, resumo, Rafaela. Antes que a coisa pior. Luffy, três Lan. Luffy, três Lans nesse aí. Aí que é gostoso demais. Tá, que lado, cara. Foda-se, tá bom, deixa quieto. Vamos lá, voltando. Eu vou botar a história pro futuro e foda-se o passado agora, não vou explicar mais não. É o seguinte, tem um moleque, não vou dar o nome mais pra ninguém, tem um moleque que a família dele, ele tipo assim, ele tinha pouco poder espiritual e aí por causa, ele era filho bastardo de um dos principais regentes da seita. E ele tinha pouco poder espiritual, por causa disso ele meio que foi chutado da casa principal, e ele e a mãe dele viviam em um certo estado de pobreza, meio que bulinados pela suposta real esposa do cara lá, e tal. E aí, num estado assim, esse menino, ele era meio doido, e num suposto estado assim de loucura, ele decidiu fazer um ritual de sangue que chamava um espírito antecessor, onde ele trocava o espírito dele pelo espírito desse antecessor e dava o corpo dele para esse espírito, né? Então ele chamou o espírito desse Wei, meu celular tocando aqui, que já tinha morrido, já fazia pelo menos uns 60 anos, ou era 30 anos atrás. Porque esse Wei, ele tinha morrido porque ele tinha matado uma seita inteira anteriormente e ele tinha sido assassinado por causa disso e tal. E as pessoas consideravam ele como se fosse um cultivador demoníaco e não queriam que ele aparecesse nunca mais e tal. E consideravam ele praticamente um demônio. E aí esse cara, ele queria, porque queria vingança das pessoas que estavam fazendo mal a ele, então ele foi lá e chamou a alma dele, que nem fosse capeta mesmo, a possuir o corpo dele. Foda-se a vida. E aí o Wei voltou pra terra no corpo desse outro cara. Depois... Ele mandou um me possua. Exatamente. Não, mas não foi desse jeito, caralho. Não foi desse jeito, meu amigo. Yuri, para interromper. Exatamente. Anyway. Depois que o Wei voltou pro corpo desse menino, ele teve que realizar os desejos que ele queria, né? Era que era, tipo, matar algumas pessoas específicas, que eram as pessoas que tinham tinham feito mal a ele, a mãe dele e tal. E depois disso, ele meio que tava livre pra fazer o que ele quisesse agora, nessa nova vida que ele tava tendo na Terra. E aí, durante esse tempo que ele tava aqui, ele acabou reencontrando uma pessoa dessa vida passada, que era um dos amigos dele da época que ele estudava junto com os outros pessoais das outras seitas. E nesse meio tempo, descobriu-se um braço demoníaco que estava assassinando pessoas também no meio da montanha. E meio que, por causa desse braço demoníaco, ele teve que formar uma aliança com um amigo dele, que ele não queria ver de novo, mas acabou tendo que ver de novo. Não era muito legal a história. E no fim das contas, eles tiveram que viajar juntos, porque esse braço demoníaco estava procurando o corpo dele. O braço demoníaco assassinava outras pessoas para poder roubar partes do corpo de outras pessoas para poder montar um corpo inteiro para ele. Então, o braço estava procurando o próprio corpo. E aí, eles tiveram que ir na procura das partes que o braço estava procurando, entendeu? Então era a missão desses dois personagens, era sair viajando, procurando as partes que o braço queria. E essa é a história, mais ou menos, do anime. Só que, no caso, o mangá conta mais ou menos essa história, mas o anime, nessa primeira temporada, priorizou o passado dos personagens. Então, tipo, essa parte do... que eu contei pra vocês agora, meio que não aparece muito, é só os dois primeiros episódios. Depois disso, começa a contar toda a história do passado dos personagens, que eles meio que mudaram a ordem, sabe? Porque na novel fica flashback indo e voltando, e no anime eles decidiram condensar tudo e mostrar o passado de uma vez só, e provavelmente na segunda temporada eles vão mostrar o futuro tudo de uma vez só também. Mas é BL mesmo? Porque... Hum? Mas é BL mesmo? Pelo menos mal. É BL na novel. No anime não tem. Eles cortaram todas as cenas. Eu tava estranhando, realmente, porque realmente. Eu não tava percebendo. Eu já tava pensando, pô, o antepassado pegou o corpo do tataraneto dele pra ficar com o cara que ele queria, velho. Eu pensei em tocar de tão ruim agora, mas não tem BL, então. Não, que isso, Vila. Eu tô pensando, não, toca de tão ruim agora com o nome do anime, mas não tem BL, então não adianta mais. Modal sushi. Agora eu quero saber. Ai, ai, eu tô me sentindo mal porque... Eu queria ter explicado isso muito melhor, pessoas, desculpa. Eu vou me esforçar mais da próxima vez. 50% da culpa é nossa. Fique atento a mais aventuras do Zhang Jinjiang. Ah, não, tô no cu. Então, vamos lá, minha vez. Minha vez, o Yuri vai ficar pra último, que aí se atrasar a culpa é dele. Que isso? Então. Não é culpa do cara que falou isso inteiro. Vou indicar primeiro pra pessoas que não veem muito os animes. Eu vou indicar um anime que não é povão. Apesar de que quem assiste anime, a grande maioria já assistiu, que assiste bastante anime. Mas eu digo que não é povão, porque, por exemplo, o mangá não viria pro Brasil simplesmente porque acham que não vende esse tipo de mangá no Brasil. Podia ser, mas eu vou indicar um que é uma história de comédia, romance e música. E é muito bom. Eu vou indicar Nodama Cantabile. Olha aí. Se eu chutasse, eu teria acertado. Que bosta. Então, Nodama Cantabile é a história de um aspirante a maestro. É um músico, um violinista, né? Que na verdade sempre quis ser maestro. Só que ele nunca foi à frente, porque para ele seguir com esse sonho, ele meio que deveria sair do Japão, porque no Japão não tem um lugar tão bom. Mas ele começa a tentar ser maestro no Japão, inspirado, de certa forma, por uma jovem pianista. Assim, na verdade, todos já estão na universidade, tá? Estou falando jovem, mas já tem uns... Todo mundo tem uns 20 e poucos anos e tal, no começo do anime. Que é a Noda Megumi, ou a Nodame. Que é essa jovem pianista que ela é um pouco excêntrica, um pouquinho excêntrica, é um pouquinho bagunceira, talvez ela... criminosa. Talvez um pouco criminosa, não sei. Talvez criminosa, acho válido. Mas que é adorável, cara, não tem... é muito difícil não gostar da Nodame, cara. Com certeza é uma personagem adorável. Ela é a amiga louca da faculdade que todo mundo tem, né? E ela é tão adorável que o Chiaki acaba se apegando a ela. A primeiro porque ele não consegue deixar... Ele vê o potencial dela e ele não consegue deixar ela solta, sem fazer esse potencial surgir. Também porque o Chiaki tem um senso de responsabilidade muito grande e a Nodame é meio que o cachorrinho dele, né? Essa é a verdade, né? Mas a Nodame, ela se apaixona pelo Chiaki desde o princípio e ela vai tentar se aproximar sempre, cada vez mais, do Chiaki. Obviamente, como a Nodame é um pouquinho excêntrica, ela não vai ter muita timidez para isso, né? E fazer serem vizinhos também ajuda. E a gente vai acompanhar então a história desse casal. E uma das paradas que é mais diferente é o porquê que não vem pro Brasil, é porque a gente não tem uma cultura muito grande de trazer mangá de música. E essa é bem uma obra forte sobre música, né? Que esses personagens fazem faculdade, é um conservatório de música, e é muito sobre música clássica, apesar de mostrar algumas batidas mais contemporâneas, mas mais no mangá, né? Não tanto no... É mais clássico, mas tem algumas coisas mais contemporâneas, mas é mais no mangá, não tanto no anime. Mas o fato de ele envolver toda essa questão do conhecimento sobre música, que inclusive tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei, e olha que é quase tudo música clássica, que é um tipo de música que a maior parte das pessoas não escuta normalmente, né? Mas tem uma pegada, um jeito especial pelo jeito como o anime traz. E tem... O romance é muito, muito interessante. Por ser personagens adultos, por mais que seja muito... Tem muita comédia, tem muitas coisas que você vê ali que você pensa, ok, pessoas de verdade passariam por esse tipo de problema. Não ficar vestida de um personagem chamado Mangusto, né? Verdade. Tô esperando a piada do Luke. Ok, ficou quieto, né? Pensei que ele ia falar do Augusto, mas... Augusto? Uai, Mangusto. E outras bizarrices que tem, mas é uma obra fenomenal, uma obra que, pô, é muito boa pela essa pegada de ser música. A história é muito bem contada, os personagens são muito carismáticos, não só o Tiak e a Nodami, mas vários outros personagens, o Strassman, que é um maestro famoso. Você tem o Minê, que é um cara que ele é meu roqueiro, mas ele acaba se apaixonando pelo violino, e ele é meu pô louca. Você tem o Mazumi, que é apaixonado pelo Tiak também, que é percussionista, e depois vai vir outros personagens. Tem, tem uma parte da obra que eles vão para a França, e aí você tem também um núcleo europeu, que também é muito divertido. A obra é muito divertida, é emocionante, tem uns momentos dramáticos que você se sente bem mal. E eu recomendo, assim, um anime completo, eu recomendo, mas você vê a primeira temporada, se você curtir, você continua. Mas eu acho bem bacana, eu não sei se é tão fácil hoje em dia de encontrar, mas ele tem uma versão dublada, que é bem dublada até, que foi dublada pelo Animax. Sim. Se você quiser tentar ver dublado. Mas eu recomendo mais a versão legendada mesmo. E é isso. Nodame Cantabile. É um dos meus animes preferidos. E eu recomendo aí pra todo mundo. Eu acho que ele é um anime que dá pra qualquer pessoa assistir. Eu acho que é um bom ponto de partida. Muito mais interessante do que os shounens de ação. Muitos que tem por aí. Uhum. Quando eu tava fazendo a minha lista, eu tinha decidido que eu ia escolher... Se fosse pra escolher animes, né? Porque eu acabei escolhendo filme, eu ia escolher Shoujos e. Ou senão o Joseis, e Nodame tava dentro dos que eu ia escolher, então eu fiquei feliz que o Vilásio comentou sobre ele. Nodame é muito bom. Eu não falaria um anime tão grande assim, acho que tem. Não, mas tem... aí. Porque Nodame tem três temporadas, né? Não, mas eu acho. Mas assim, eu tô recomendando principalmente pela primeira temporada, depois se o pessoal quiser continuar, vai. E eu acho que 23 episódios é de boa. Principalmente porque Nodame sofre do meu xingamento básico de a segunda e a terceira temporada são rápidas demais. São muito boas, mas são bem são rápidas. São boas, mas elas têm um pace rápido comparado ao mangá. Comparado ao mangá, o pace é rápido, mas porque, no anime pra funciona. Pra poder fechar a história, eles tiveram que ter um pace mais rápido. Porque se fosse no pace do mangá, não tinha como fechar, não sei que fosse pois com muito mais episódio. Mas eu acho que a primeira temporada faz um trabalho perfeito em fisgar. Eu também acho. Sim. Se eu fosse indicar anime grande assim, eu falo do Bushishi. Mas aí eu preferi deixar pra... Mas eu acho Mushishi difícil, cara. Pra um povo novo. Eu não acho por ser histórias fechadas, uma em cada episódio, porque Mushishi você precisa ter uma interação dentro da misticidade, sabe? Já antes. Tem que estar ligadinho antes. Eu acho que você tem que ter um apego. Assim. É que assim, eu acho que Mushishi é difícil não por ser um anime difícil. Porque é uma história difícil. É isso que eu quero dizer. Então, assim, não é nem questão do anime. Ah, porque você tem que ter muito conhecimento de anime. Não precisa mesmo. Concordo com você que não precisa. Mas eu acho que ele é mais difícil, assim. Eu não recomendaria pra você. Pra mim, que vejo muito anime, eu gosto muito de Mushishi, mas do que eu vi, né? Mas eu acho difícil, então eu não sei. Eu ia falar exatamente isso. Pra mim... Que já eu assisti Mushishi já quando já assistia muito anime, já assistia anime por temporada. E eu achei Mushishi muito denso. Era uma coisa que eu só podia assistir um por dia, porque eu precisava pensar muito depois de cada episódio. Porque ele trazia. Eram muitas camadas, assim, era uma carga muito grande a se pensar depois. Então. Nodame também tem um lado de ele ser muito pacífico. Eu assistia ele. Na primeira vez eu tava mais empolgado, mas na segunda vez, principalmente quando eu vi no Brasil, ele tinha essa pegada de ser passivo, você assiste um episódio por dia e ele já te deixa feliz, sabe, pro resto do dia. Então, e olha que eu assisti ele 6:30 da manhã, porque era o horário horrível que passava no Animax. No caso de Mushishi, ele querendo ou não, ele trata de correntes filosóficas diferentes e o que não pode ir de uma maneira que o ritmo dele, não só o ritmo, mas até mesmo a ambientação dele não passa muito a sensação de felicidade que o Eduardo tá falando, passa a sensação de, cara, presta atenção que você tem que entender que você tem que se ligar nessa parte aqui. Então, eu fiz até um post pro offline. Não é você sentir mal, é você tem que prestar atenção, é muito focar, você tem que se focar muito. Por ser uma linha filosófica diferente, é todo um aprendizado. É um anime que você não pode assistir se você tiver com sono. Não vai. Exato. Não assista se você tiver com sono, senão você vai perder alguma coisa importante ali e você não vai conseguir compreender tudo. Sim. Eu fiz um texto pro offline que eu comentava até sobre Pokémon X realmente não é um anime. Ele tem drama, mas ele não é sobre o drama. Ele não tem comédia. Uma coisa que eu senti de Mushishi quando eu assisti foi uma sensação de leveza, sabe? Assim, foi. Eu comparei, eu acho que 4 animes. Foi na mesma época que eu tava assistindo Gigitsu, né? Eu acho que eu tenho um sério problema com animes que tem sobrenatural no meio, que aí eu comparei Gigitsu, né, Natsume, Mushishi, e aquele filme da mesma autora de Natsume, que eu esqueci o nome agora. É, não sei qual é. Eram os 4. E todos eles me passavam uma sensação de leveza, mas com um foco diferente. Porque o Natsume ainda te dá um ar meio de felicidade, assim, dá sim, não, mas o que tinha em comum entre eles é essa leveza, né? Então era isso que eu queria focar no texto, pelo menos, né? Não, mas Mushishi em si era total neutro, assim, era uma coisa muito branda, e aí você tinha que ficar prestando atenção, por causa que as emoções que vinham pra você através de Mushishi era uma coisa que, tá ligado, tipo, assim, Mushishi é bom, tá? Só pra deixar claro, Mushishi é bom. Não, é muito bom. É muito eu bom. Eu não recomendaria a priori, sim, assim, pra uma pessoa. Que... Eu acho que, assim, talvez se a pessoa gostar desse tipo de obra, de livro, de filme, assim, sim, com essa pegada espiritual, tudo bem, assiste, vai curtir pra caralho. Mas eu não recomendaria pro público em geral. O público em geral eu não acho que é muito essa pegada. Por mim, por ser episódios fechados, eu não tinha tanta dificuldade assim quanto você. Eu tenho. Eu tenho bastante. Eu tive. Enfim. Um que eu vi mais na época do Mushishi, que era outros episódios fechados, era o que Minotabi eu achava muito mais tranquilo. Mas, enfim. Eu acho que Minotabi muito menos tranquilo. Mas... Eu achava mais tranquilo. De assistir, eu achava mais tranquilo. Ele tinha um tema mais pesado. Tem uma moto falando, a pessoa vai olhar, o cara que não conhece fala, ah, japonês é tudo esquisito. Enfim. Eu não tô muito tranquilo, do tipo, era mais fácil pra pessoa assistir, tá? Só, mas enfim. Eu também não acho, eu acho bem filosófico, você tem que prestar atenção. Mas eu acho que ele é bem menos, cara, bem menos que o Mushishi. A minha sensação é que era bem menos, mas enfim. Porque ele tem ação, ele tem um pouco de ação ainda no meio. Não, menos, né? Mas tem um pouco de ação, alguns episódios tem um pouco de comédia, então... enfim. Então, Nodame, para o público em geral, e especificamente para quem já viu anime há muito tempo, eu vou recomendar um negócio veiaco, que é daquele grupo de animes para otakus que o otaku tem que ver pelo menos uma vez na vida, porque é um clássico, né? Então é um OVA, são 2 episódios só, que é o Otaku no Vídeo, olha só. Que ele mistura animação e live action, e ele fala muito sobre, de certa forma, sobre a era de ouro dos OVAs e dos VHS, e ele tem toda essa perspectiva que é a história sobre um grupo de otakus na universidade, olha só. E é um grupo de otakus... Tem um personagem principal que ele meio que vai se descobrir no otaku com o tempo. E ele tem um documentário live action fake. Eu vou logo dizer, é fake. Porque vocês vão achar os caras falando as coisas lá e vai ser muito absurdo. Vocês vão pensar, caralho, otaku são uns bichos estranhos mesmo, né? E assim, não muito fato que eles são uns bichos estranhos. Mas os dos documentários são fake. Porque no documentário tem até um cara que... Ele diz que rouba storyboards de anime originais, né? Então, é umas coisas meio loucas. Então, o cara que ele não compra, ele adora figures, só que ele não compra figures porque ele diz que o cara que quer saborear de verdade a figure é o cara que ele próprio faz sua figure. Então ele é um cara que ele tem uma tesão. Ele é escultor. Ele é um escultor. Mas que só faz figure pra ele mesmo, porque ele não vende, né? E tem essa loucura, e é legal como se junta essa loucura do anime que tá rolando com essa pegada do live action. E, bem, é um clássico pra otakus. Assista só dois episódios. Eu acho que cada episódio tem uns 30 minutos, por aí. Aqui diz que é mais, 40, 48 minutos, mas são dois episódios só, e como eu disse, esse sim, é só pra quem tá enfiado nesse mundo e tem mais como sair, tá? Então fica a dica aí, pra você conhecer um pouquinho mais sobre animações dos anos 90, é uma animação bem, bem boa, bem feita, é da Gainax, é da galera lá do Hideaki Anno, e... É isso, cara. O diretor não é o Hideaki Anno, mas a galera é aquela galera maluca ali do Hideaki Anno. Como é o nome, Vilas? Eu não vi esse, não. Otaku no vídeo. Otaku no vídeo. Vou marcar aqui no mal. É só dois, então não sei se eu assisto. Otaku no vídeo. É um clássico. Clássico. São dois episódios de 91. Três horas. 91, é um clássico. São dois episódios de 3 horas. Mas é o clássico. 3 horas? Que fala... Não, mas como eu disse, ele fala muito sobre a mídia do OVA, né? Da ascensão do OVA, principalmente. É isso. Então, Yuri, vai lá, seja rápido. Vamos lá. É muito bom que seja todo rápido, mundo aí. Coitado, todo mundo rápido. Falou o que quis aí, e aí no final seja rápido, né? Parabéns. Né? Fui rápido. Foi a culpa minha. Mas enfim. Eu vou falar aqui de dois animes, um no caso para quem não vê muito anime e outro para quem já é mais já mais, como é que eu sou perdido. Já um tempo a gente só pode um anime e falar. Não. É para uma pessoa que é um perdido. Já é veterano. O primeiro que trabalhar amanhã. Já tá com aquela sujeira já bem gostosa no corpo, não sai tomando banho, tá com sujo. É o taco sujo. O primeiro, eu vou falar para quem já não viu tanto, que eu vou falar de um anime recente, acabou de acabar, que foi o... Acabou de acabar, a temporada tá quase acabando e o anime acabou de acabar. No caso é o Tensei Shitara, Slime do Data Ken. Ele tem um pouco daquela vibe de shonen, de batalha, ao mesmo tempo que ele se diverte muito disso. Ele sai muito disso. Porque durante todo o anime, diz ser, o que ele parece ser um anime de shonen de batalha, na verdade ele acaba sendo um grande anime pacifista. Você vê um homem que logo no início, um ser humano que logo no início ele é morto, ele é esfaqueado na barriga. Pacifista. Pois é. Mas aí ele renasce em outro mundo como um slime, que é um ser composto de gosma. E você vai ver ele aprendendo pouco a pouco um pouco mais sobre esse mundo e ele sabendo lidar um pouco mais com a política desse mundo, com como lidar com outras raças, com outros seres. E é muito interessante você ver ao invés daquele protagonista que ele vai para outro mundo e ele se torna forte para se tornar o grande herói e salvar o planeta matando o grande Daimao, o grande vilão lá, só que ele toma uma abordagem diferente. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da caverna, quando ele está na caverna, ele fala com um dragão, que normalmente destrói lugares, destrói países inteiros, e depois ele vai falar com goblins, e assim vai, ele faz amizade com tanta gente, com tantas raças diferentes, que são consideradas malvadas pelo coeficiente, pelo que o pessoal normalmente acredita, e você vai vendo que cada um tem se dá bem, ele consegue se dar bem com essas raças, isso é muito interessante. E você vê essa nova abordagem é algo muito maneiro. Então fica aí Slime como minha primeira indicação, assim, para o público em geral, para quem realmente não costuma ver muito anime. E aí tem um pouco de... Ele tem um pouco de eti, mas é bem pouco, né? Não é nada gritante nesse sentido. E agora a gente vai para a minha segunda indicação, que essa já é já para veteranos, porque é um anime que tem uma história muito grande de mangá. O mangá já está correndo aí por décadas. Eu assisti ele faz pouco tempo. É Baki. Na verdade, eu continuei ele há pouco tempo. E eu vou trazer aqui Jojo. Jesus. Que Jojo, ele pra mim é um negócio impressionante. Eu sabia da história dele. Eu assisti a primeira temporada, e quando chegou no Estado das Cruzeiras, eu parei na metade da segunda. E eu simplesmente disse, quem sabe um dia eu não volto, e eu nunca mais voltei. Até pouco tempo atrás que eu decidi, não, então, eu vou voltar, e eu não parei mais. Jojo é aquele... Ai, caralho, que foi isso? Quem que foi isso? Quem que foi produzido por ETs aí? Quem que foi? Será que fui eu? Provável. O barulho foi do Yuri. Bom, se eu ouvi, não fui eu, né? Bem, que eu não parei mais, foi isso que eu quis dizer. Então, não parei mais. E é aquele anime que o início, ele é um pouco maçante, por assim dizer. Porque é muita coisa diferente. A própria primeira parte do Jonathan Joestar e do início de toda a saga do Jojo é maçante. Eu só consigo dizer isso, né? É boa. Ela é boa, mas só que não é lá essas coisas. Sabe? Ela define o vilão. Exato, ela serve para definir o vilão. O Jojo só é vilão porque ele queimou aquele cachorro e beijou a menina. Pois é. E matou algumas pessoas, né? Mas aí. Matou gente. Não. Matou o melhor italiano de todos, é muito triste. E aí a gente vê essa subida desse vilão. Que ele vai acabar. Que essa primeira temporada, por menos. Eu acho que era menos legal de Jojo. Mas só que ela dá um tom. E a segunda temporada é a melhor esse tom. Você vê que ela muda. Ao mesmo tempo que o vilão, ele é aprimorado. Exato. É aprimorado da primeira. Você vai vendo a evolução. Da própria narrativa do autor, da própria história. Sobre o que é Jojo? Porque até você falou que é bom, mas não falou sobre o que é Jojo. Jojo é sobre uma família chamada... Não, é coisa rápida. Jojo é sobre uma família chamada Josa. Você vai ver diferentes membros dessa família. Normalmente eles têm as primeiras sílabas J-O-J-O. Então tem o Jonathan Joestar, Joseph Joestar. Mas o Jotaro não é. O Jotaro é Jotaro com o Jo. Mas só que aí é porque, de novo, outra ramificação, mas só que ele é naturalmente um Joestar. E aí vai mudando. Só vai diversificando a partir daí. E você vai vendo como essa família, ela tem coisas muito estranhas que acontecem dentro da história dessa família. Por isso que é As Aventuras Bizarras de Jojo, o nome do anime incompleto. Porque você, na primeira temporada, eles enfrentam. O grande vilão é o Dion, você vai ver logo de cara. Na segunda temporada, você vai ver que é quase a mesma coisa, só que é algo maior. São as melhores bandas de rock dos anos 70 para baixo. Melhores bandas de rock, impressionante. Não, e depois continua sendo bandas de rock, os nomes vão melhorando. Mas aí é dos 80 para cima. Aí é dos 80 para cima. Mas enfim, você vai vendo essas linhagens da família, vendo coisas bizarras, estranhas, e lidando com elas, e ajudando onde é que eles estejam, ajudando o planeta em si. Derrotando essas ocasiões estranhas que acontecem nessa família. E o melhor de Jojo é só... O exagero de tudo é muito bom. Todas as pessoas são bossalmente fortes, impressionante. Todos os personagens, eles têm poses estranhas. O desenho é bonito pra caramba de se ver. As cores, elas são maravilhosas. Elas gritam vida na tela. O design de personagem é incrível. E o vilão, e você vai vendo, e o vilão é muito maneiro, todos os vilões aí são muito maneiros até agora pra mim. Menos Vanilla Ice, que é Vanilla Ice. É Vanilla Ice, né? Ele é um super vilão. Mas enfim, e você vai vendo o próprio desenvolvimento da história por esses personagens, até mesmo da própria sociedade por esses personagens. Você vê que o primeiro Jojo, ele é bem cavaleiro, o segundo ele é mulherengo, o terceiro ele é bem rude com as mulheres, o quarto ele já é tipo mais tranquilo, e você vai vendo essa evolução da própria sociedade com relação às outras pessoas. Isso é muito interessante e é incrível. Jojo é um negócio impressionante, você vê a evolução da história, a evolução do autor, a evolução do personagem, do design, tudo lá, é incrível. Fica aí minha indicação, agora essa é para o veterano. Jojo ainda que seja um ótimo anime, ele não é muito bom para pessoas que estão iniciando aí. Pelo menos eu acho que não é muito bom. Porque tem muita estranheza, Jojo. Muito bizarro, muito bizarro. E é isso. Falou de Jojo e não falou dos nossos amigos chutando cachorro. Isso é muito covardia, cara. Não posso. É porque tá na história. Eu falei isso. O Eduardo falou, mas só... O Yuri. Eu não queria falar porque tá na história. Quem vai assistir vai ver lá e tipo, olha aí. Fico com o meu protesto de eu estar aqui acordado meia-noite e meia e ter que ouvir de Jojo. É isso. Muito triste, Lucas. Muito triste. Sinto muito. Cara, eu digo, Jojo é uma série que tem algumas das melhores openings e endings de animes nos anos em que foi exibido. E falo com veracidade isso, cara. Eu só gosto de aberturas e encerramentos são muito boas. Verdade. Eu gosto de quase todas. Tem algumas que eu gosto menos, mas... A do Tim Maia é legal. A do Tim Maia é legal. Tim Maia? Tem uma abertura de Jojo de Tim Maia. Maia no YouTube, você vai ver. É Crazy Noise Bizarre Town? O Jojo é, além de um anime divertido, com uma música sonora muito boa, ele é um meme ambulante. Então, basicamente, cara, memes com várias coisas de Jojo na internet. Cara, tem um canal que é feito só pra fazer memes de Jojo, ele já tem 27 episódios de 10 minutos. É impressionante. Deve ser muito bom. Demais. Não, eu não tô dizendo que é bom. Eu tô dizendo que é impressionante. É bom, mas... Yuri. Não, eu tô falando do canal. O Jojo é muito bom. Mas o canal é meio ruim. É meio ruim mesmo. mas fica aí a minha indicação, Jojo. Ele é muito bom. As aberturas em si, elas são um resumo da história... Que você só vai entender quando você terminar a temporada. É impressionante. É muito maneiro. Tem um golpe que se chama The World, que o cara fala tão mal que até hoje eu pensava que era Zaraudo o nome do... Zaraudo! Tokyo Tomoré! Isso é um dos memes, inclusive. Maravilhoso. Certo? Então, acho que todo mundo falou. Vamos então para as considerações finais. É isso. Acabou? Vamos lá. Eu falei que hoje em 6 minutos eu estou impressionado comigo mesmo. Parabéns. Considerações finais. Vamos começar pelo rapaz que não gosta de Jojo, Luke Lucas. A minha consideração final é que não ouço as indicações do Yuri, porque Jojo é ruim e por isso anulou todas as indicações dele. Que isso? Que isso? Que absurdo! Dito isso, eu gosto muito do jogo, você tem que se lembrar... Slime eu não tenho muita vontade de ver, não. Luke, você tem que se lembrar que, segundo a Loba, Jojo tem vendedores da Jack Tino anime, cara. Ah, então, beleza. Então, desconsiderem a opinião do Carlírio e do Yuri depois dessa frase dele. Mas eu falei, eu só repliquei a opinião que a Loba tem de Jojo, mas que caramba, mas cara. Mas eu não sei porque você replicou a opinião da Loba. Porque eu achei que ia ajudar. Porque eu achei que ia ajudar. Não ajudou em nada. Já imaginou, de repente, o Jojo está chegando no portão da sua casa, Luke? Boa noite. Boa noite, Luke. Bom sonho. Olha sinais, Rafa. Ah, muito obrigado por me convidar. Acessem o Offline Brasil. Tem post de primeiras impressões lá. Acessem a Nonasci Herói. A gente tem um Discord. E era pra gente estar fazendo lives de todos os animes da temporada passada, mas aparentemente a gente não fez. Ou se eles fizeram, eles não me chamaram, porque eu não fico olhando lá, porque eu esqueço. Anyway. A próxima temporada tá chegando. Pense numa pessoa que não presta atenção nas próprias responsabilidades. Sou eu. A próxima temporada tá chegando. Então, esperem mais posts e novas impressões minhas por aí. É, eu tô devendo post do pessoal do Padrim. Desculpa, pessoal do Padrim. Vai sair, juro. Vai sair. É isso, beijo, até a próxima. Então, Júlio Guimarães, suas considerações finais. Vamos lá, nós temos o Discord opinando, você pode ir lá para conversar com a gente. É, a gente também tem algumas atrações. Na sexta-feira a gente. Na sexta-feira a gente joga. A gente por uma semana sim, uma semana uma coisa, semana outra coisa. É, na sexta-feira a gente faz. A gente ou joga RPG, ou assiste um filmezinho, ou algum episódio de alguma coisa que a gente queira ver. É, então, se você quiser lá assistir com a gente, ou então jogar com a gente, fale conosco que você pode participar. Ou então, lá, simplesmente apareça para ver, alguma coisa assim. É, no sábado, a gente tem a gravação de Opinando Team Boom. A gente grava pelo YouTube, então, normalmente, a gente disponibiliza o link lá no Discord, para que todo mundo possa ver. Eu disponibilizo também no meu Twitter, e mais aí... É, mas aí eu acho que pelo Discord fica até mais fácil. E no domingo nós temos a nossa Call de Animes, onde a gente escolhe 3 animes no início da temporada e a gente assiste durante toda ela. É, essa temporada a gente escolheu Renomaru Sumo, a gente escolheu Yakusoku no Cabeça Grande e a gente escolheu Dororo. É, mas só que a temporada está acabando, a gente vai continuar para a próxima temporada com Dororo. A gente vai assistir também Bungou Stray Dogs. E pelo menos até agora a gente tem esses dois confirmados. Ainda falta o terceiro que a gente vai decidir até o início da próxima temporada. E é isso. Vão lá e falem com a gente. Carlírio? Só agradecendo, pessoal, novamente. A todos os colegas aqui do podcast, quanto a vocês que nos escutaram. Foi um podcast longo para, né, fazer do contrabalanceamento dos últimos que eu dei, que foram mais curtos, mas esse aqui foi bem mais extenso. Novamente agradecendo a todos pela prestatividade, pelos comentários, por terem escutado, e estamos abertos a opiniões para a melhoria dos futuros que eu dei, e quem sabe alguma sugestão de tema para o futuro, nunca se sabe. Visitem os blogs patronos dessa série de podcast, que são Anime Coach e o Netuin, e visitem também, né, o Elfled Brasil, visitem o Não Nasci Herói, visitem o Chuva de Nankin, visitem o Iopinando, e curtam lá também e sigam o tweet do Iniciativa Kyodai, do nosso amigo Evilásio, que... onde notícias do mundo animístico e dos mangás aparecem todos os dias por lá no Twitter. E é isso aí, gente, e até daqui 15 dias. É isso aí, pessoal. Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Não deixe de acessar o @ikyodai no Twitter, para vocês ficarem conferindo. Todo dia tem várias notícias sobre anime, algumas sobre mangá. E às vezes eu boto algo de live action, mas geralmente é anime e manga. E é isso. Então, um abraço, até a próxima. Tchau. Cia. Rodorolada! Já está vendendo Jack